É o bicho, é o bicho, yo! É o bicho, é o bicho, yeah! É o bicho, é o bicho!